Eu estou recebendo aqui no estúdio o Renan Ferreira, que é representante distrital, né, do Rotaract no distrito 4640. Bom dia, Renan. Bom dia, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês, falando sobre nosso programa que vai completar, completou ontem 51 anos. Também a Letícia de Miranda, ela que é presidente do Rotaract Clube Terra das Águas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Prazer. Satisfação recebê-los aqui para falarmos justamente, né, sobre o Rotaract, que está aí numa semana festiva, porque ontem, 13 de março, é mais um aniversário de criação dessa modalidade? Isso, Guilherme, exatamente. Ontem o Rotaract fez 51 anos. O Rotaract é um programa do Rotary para jovens de 18 a 30 anos, né? Jovens que estão em formação, que estão se profissionalizando, então, na idade da universidade, e que buscam se fomentar e criar um network, né, uma rede de contatos, e que o Rotary possibilita. Portanto, né, essa é uma das formas aí, trabalhadas pelo Rotary já há bastante tempo, 51 anos já, e para celebrar justamente, né, há uma semana mundial aí em que essa data é recordada. Vocês estão fazendo vários atos aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Sim, nessa semana estamos divulgando tanto os nossos clubes, o Rotaract Clube de Foz do Iguaçu em Boici, o Rotaract Clube de Foz do Iguaçu Terra das Águas, quanto o programa em si, divulgando para a comunidade, para o público-alvo, justamente para mostrar quem somos, o que fazemos e, inclusive, atrair pessoas para virem nos conhecer e participar dos nossos clubes. Pois é, porque são atividades voluntárias, né, que vocês desenvolvem, hein, visando o engajamento, o envolvimento com a sociedade. E vocês até comentavam aqui que muitas vezes o público-alvo, né, um dos públicos prioritários, acaba sendo, né, o pessoal das universidades, o pessoal que está começando aí, né, a sua vida profissional, enfim, entrando aí no mundo, né, no mercado de trabalho. E vocês estão fazendo, né, visitas a universidades, a faculdades aqui na cidade de Foz do Iguaçu desde segunda-feira? Isso, exatamente. Nós passamos pela ontem à noite pela Unifoz, agora vamos ser Ufoz e também a Uniamérica, universidades parceiras nossas que abriram as portas para estarmos visitando e angariando esse pessoal. O Rotaract, ele, qual que é o intuito dele? Né? O companheirismo através de servir, que nós demos de nós mesmos antes dos antes de pensarmos em nós mesmos. Obrigado, Leite. Qual que é o intuito? Então, que é por meio dos projetos que nós façamos às comunidades, então a gente vai ajudar a fazer um projeto e desenvolver uma horta comunitária, vamos supor. Que nós aprendemos sobre a nossa profissão desenvolvendo esse projeto. Então, é com a prática, né, com a mão na massa, literalmente, às vezes, para a gente desenvolver o que a gente aprende numa universidade. A gente costuma falar assim, o Rotaract permite você errar. Ele é uma associação, tem lá seu presidente, seu tesoureiro, seu secretário, e tem suas diretorias. Então, cada um tem a sua bandeira branca ali para atuar no seu cargo e está aprendendo, né, em prol de um serviço à comunidade. E até, né, eu lhe perguntava antes aqui, né, fora do ar, porque a gente sabe que o Rotary ele tem uma estrutura, né, que começa lá na juventude ainda com o Interact, aí tem o Rotaract e os clubes em si de Rotary. Você me dizia que hoje em dia não existe mais aquela restrição que havia antes, né, de que para entrar num clube de Rotary a pessoa precisava ter no mínimo 30 anos? Isso, exatamente. Antes era no mínimo 30 anos, agora já pode com 18 você pode fazer parte de um Rotary Clube, né? Mas o ideal é que faça toda a trajetória dentro da família. Nós temos o Interact, que é o pessoal de 12 a 18 anos, né, são os adolescentes. Após isso, o Rotaract, 18 a 30, e o Rotary. Atualmente também nós temos um outro programa novo do Rotary chamado Rota Kids, que são para aqueles crianças, né, até 12 anos. E também construindo toda uma trajetória, que seja, nós chamamos de família rotária. Que ele entre no programa, comece e ele não saia, tem uma continuidade, seus pais entram na família e assim por diante. Nós também temos a Associação de Senhoras de Rotariano, que é a SR, que é quem administra a Casa da Amizade. A Casa da Amizade aqui em Foz, que fica na Avenida Brasil, 1956, onde acontecem as reuniões dos clubes de Foz. Nosso clube, o Rotaract de Foz do Iguaçu, Boici, o meu clube particular, faz reuniões nos sábados, 18h30, e o Terra das Águas, aos sábados também, às 14h30, todos no mesmo local. E vamos destacar também que neste sábado agora, especificamente, vocês vão fazer uma ação ali no Cataratas JL Shopping para divulgar também o lema rotário aí deste ano? Essa ação de sábado vai ser bem interessante, porque além de uma panfletagem, de dar informações sobre o programa, a gente vai utilizar recursos de realidade virtual para mostrar o que a Rotary International faz pelo mundo. Justamente para poder ter uma imersão dentro das ações de Rotary, em especial da campanha que é a mais conhecida, é a nosso carro-chefe, que é End Polio Now, um programa, um projeto que busca a erradicação da poliomielite no mundo. Inclusive, você está com uma camiseta hoje, né, alusiva a essa campanha, né, para acabar com a polio no mundo, e que já está próximo de conseguir seus esforços. São poucos países no mundo que ainda registram, né, casos de poliomielite, né? São dois, certo? São dois ou três países ainda no mundo que tem, que são aqueles países em guerra, né, que não tem o controle de fluxo de fronteira, que é mais difícil controlar a vacinação. Então, são poucos casos, é o programa, é o carro-chefe do Rotary, né, o Endpolinal, e que estamos próximos a eliminá-la. E até gostaria que vocês aproveitassem aqui, né, da experiência de vocês, contassem um pouquinho de como é participar de um clube, né, de um Rotaract, né? Você, por exemplo, Letícia, há quantos anos você participa? Como é que, né, foi essa aproximação? O que você conta até dessa experiência de fazer parte de uma instituição voltada ao trabalho para a sociedade? A minha experiência tem 7 anos. Em 2012 eu entrei no Interact Club, na época eu tinha 16 anos de idade. Passei um ano e meio para lá e automaticamente, em pouquíssimo tempo, eu migrei para o Rotaract, que esse seria o caminho natural que espera-se dos jovens. E estou lá desde então e considero uma experiência muito gratificante, porque você tem a oportunidade do autodesenvolvimento, mas esse autodesenvolvimento ele leva de volta para a comunidade. A prioridade é que você dê ao próximo, que você desenvolva o local onde você trabalha, onde você serve, que a gente lida muito com o servir, mas não é um servir meramente externo, é aquele que você desenvolve a si, você desenvolve aos demais, você tem um contato com vários tipos de instituições e pessoas, tanto a nível municipal, estadual, nacional e internacional, e essa é uma das maiores benesses da nossa instituição, a internacionalidade dela. Tu consegue conhecer muitas pessoas, culturas, formas de atuar e de agir bem interessantes. E o Renan já falou aí até da palavra companheirismo, né, que é citada com frequência até nas atividades relacionadas ao Rotary, ao Rotaract. Gostaria que você falasse também um pouquinho da sua experiência, né, nessa trajetória dentro do clube. Eu não tive a oportunidade de participar do Interact, né, entrei direto no Rotaract há aproximadamente 9 anos atrás, estou pelas boas já quase saindo, sempre no Foz do Iguaçu MBOICI, e me proporcionou muita experiência, principalmente a questão de liderança e de oratória, né. Hoje eu tenho cargo dentro do clube, estou com cargo no distrito, que é o representante distrital de Rotaract, né. O que é o distrito? O Rotary não respeita fronteiras, não respeita fronteiras geográficas, vamos dizer assim, países, né? Ele tem uma divisão distrital, são 545 distritos no mundo inteiro. O nosso distrito é o 4.640, que é o maior distrito do Brasil, em número de rotarianos, né, com cerca de 2.900, e o maior distrito do sul do mundo. Então, se nós traçássemos uma linha na metade do mundo, a metade sul, o nosso distrito é o maior, distrito muito considerado. Hoje eu estou à frente da parte do Rotaract, né? Nós somos cerca de 470 companheiros no distrito, dividido em 35 clubes aproximadamente, né? Clubes que já estão fundados, trabalhando, e clubes que estão iniciando. E a ideia do Rotaract é sempre você sair de um cargo e já buscar o outro e ir aprendendo, né? Então você saiu de uma diretoria, foi para uma presidência, foi para uma representação, nós também temos a Rotaract Brasil. Então hoje eu estou nesse cargo aí, quase fechando o meu ano, dia 30 de junho, nós acompanhamos o calendário americano, né? E depois disso, pretendo ingressar em Rotary para continuar essa experiência e poder, assim, ajudar de alguma forma a melhorar o mundo. Portanto, você que tem interesse até em conhecer um pouquinho mais de como funciona esse trabalho, olha, sábado agora, portanto, ali no Cataratas JL Shopping, uma ação, né, promovida aí pelo Rotaract em alusão a essa semana, né, mundial, a essa semana, né, de alusão ao aniversário da criação do Rotaract. Olha, agradeço aqui a presença de vocês, né, o Renan Ferreira, a Letícia de Miranda estiveram aqui comigo na bancada para falar um pouco dessas atividades. Muito obrigado aí pela participação e sucesso a vocês, né, em todas as atividades aí relacionadas aos clubes. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Guilherme. A gente aproveita e se deu o convite, né, para as reuniões aos sábados, 14h30, Terra das Águas, 18h30, Foz do Iguaçu em Boici. Portas abertas para todo sempre. Mundo. Obrigado.